Chega, pode colar, seja bem-vindo à quebrada. Favela periculosa pelo sistema tirada. Área de alto risco na adição dos burguês. Um lugar perigoso onde não existem leis. Aonde seus passos são limitados, de acordo com suas atitudes. Comédia folgado, vacilão não se ilude. São vários becos e vielas. Original, periferia, favela. Dá mole pra ver sua cabeça cortada. O cromado do ferro, sangue na enxurrada. Movimento em falso, rapaziada, alerta. Deixou o brechê suspeita, a mira já tá na testa. Situada na capital do Brasil, Planalto Central, tiroteio na madruga. Corpo no funeral, cotidiano sangrento. Desespero, tormento. Correria, noite e dia, só treta que rola. Malas, malandros, policiais, bandidos fardados na cola. Nunca foi brincadeira nas ruas de terra. Sobe a poeira e no asfalto o opala deixou sua marca. Borracha queimada na cara da barca. Pega que eu quero ver aqui, a barra é pesada. Quando a agulha tocar a espoleta, tu ouvirás a rajada e verás a consequência. Cadáver na calçada, vítima da violência. Que ronda minha, sua, que ronda nossa quebrada. Aqui na quebrada, o bagulho é sério. O bagulho é sério, o bagulho é sério. Aqui na nossa quebrada, é cabuloso. É cabuloso, é cabuloso. Aqui na quebrada, o bagulho é sério. O bagulho é sério, o bagulho é sério. Aqui na nossa quebrada, é cabuloso. É cabuloso, é cabuloso. Se houve gritos, tiros, se houve tiros, gritos, aquele clima maligno. Sobre a quebrada, a cada viela, uma cilada armada, você tem que saber aonde vai pisar. Fica esperto, não caia na ilusão. Toma cuidado com as armadilhas. Se uma vez tirado, ninguém te respeita mais. Condenado, julgado, cruelmente sagaz. Esse é o caminho daqueles que não respeita as regras. Quem luta pelo mal, bebe nas trevas. O clima é embaçado, uma fumaça estranha no ar. Querendo te iludir, poluindo suas ideias. Não, não é da natureza que te faz relaxar, raciocinar. É o ódio da vingança, querendo te sufocar. E você não pode dar mole, porque senão é um abraço. Pilantras, cabritos, querendo te ver no saco. O mal olhado sobre a sua pessoa. Uma energia negativa que te faz suar. No submundo do crime, na mira do ferro. Não se pode contar a vitória sem estar garantido. Cada dia é diferente. São vários inimigos, a palavra forte é respeito. Se não tiver, não tem jeito. Tem que ser malandro pra não ser bandido morto. A lei aqui é cumprida, causa ao contrário é em forro. Setor norte, Planaltina é quebrada do DF. Agrete sempre que agulha tocar a espoleta, as consequências aparecem. Aqui na quebrada, aparece. O bagulho é sério. O bagulho é sério. O bagulho é sério. Aqui na nossa quebrada, é cabuloso. É cabuloso. É cabuloso. Aqui na quebrada, o bagulho é sério. O bagulho é sério. O bagulho é sério. Aqui na nossa quebrada, é cabuloso. É cabuloso, é cabuloso. Estou cansado de ouvir, conviver, presenciar. Tiroteio entre gangues, cadáver a sangrar. Malucos agonizando, cafoetes da morte no pescoço. Nos últimos suspiros e noites esforços. Partindo pro outro lado, sobre rajada de PT. Vendo eu só lamento, não adianta se arrepender. Aqui em Planaltina você tem que aprender. Conviver no meio da maldade, nos quatro cantos do Brasil. É muita atrocidade, 51 mela, pó, crack, rupinal já respirou muito louca. Puxar o gatilho alucinado. Ganha quem está vivo, perde quem é finado. Aí só cabe a você escolher, ganhar ou perder. Nem sempre é tarde pra ver que a vida é melhor. Se antecipar se suicidando, acaba virando pó. Não adianta meter as caras sozinho. Uma força é espiritual. Quem tem Deus ao seu lado, tá com parceiro ideal. Realidade ilusionária, infelizmente é assim. Se não tomar como exemplo, acaba virando rotina.